Este é o Segurança Legal, episódio 140, gravado em 13 de dezembro de 2017, retrospectiva 2017. Neste episódio, falamos sobre algumas notícias do ano envolvendo segurança da informação e direito da tecnologia, com a ajuda de Fábio Solini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bom? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, no YouTube, youtube.segurançalegal.com, e também pelo iTunes. Todos os links, como de costume, estão lá no nosso site. Quer ajudar o Segurança Legal a continuar existindo? Agora você pode. Basta acessar a nossa campanha no apoia.se/segurançalegal, escolher a sua modalidade de apoio e visualizar também quais são as recompensas para os seus apoios. Uma das recompensas, Vinícius, é justamente o sorteio do livro que faremos agora no final do ano, né? Livro este enviado pelo Rafael Sabe, e o Vinícius vai dar uma breve explicada aí sobre o processo de sorteio, né, Vinícius? Não, é simples. É muito simples. Muito simples. Não, mas é mesmo. É simples. Tá brincando. Pra quem lembra aí um pouquinho de quando tá programando, quer gerar um número randômico dentro do intervalo e tal, a gente usa... Claro, não deve usar o hand pra coisas criptográficas, né? Pra gerar chaves e tal, mas eu usa o range aí com uma divisão em módulo, tá? Então, que é o resto da divisão. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte, é pegar a última dezena aí de um resultado da Loto. O Guilherme já vai dizer qual vai ser o número do concurso, né, Guilherme? Da Loteria Federal. Da Loteria Federal, isso. E nós vamos pegar essa última dezena e vamos fazer uma divisão em módulo por 36, que é o número de apoiadores que nós temos aptos a participarem do sorteio, tá? Sorteio, sim. Esses apoiadores vão estar numerados de 0 a 35, então a última dezena da Loto dividida por 36 vai dar um número entre 0 e 35, tá? Então, sim. E aí, então, não importa a dezena que dê, a gente vai ter um sorteado. Uhum. É, depois a gente vai passar o número no nosso grupo de Telegram, para que todos saibam qual é o seu número. O sorteio que nós vamos utilizar é o sorteio número 05243, do dia 23 de dezembro, num sábado. Eles têm uns termos ali, é o primeiro destino do sorteio, porque eles fazem 5 números. Então vai ser o primeiro número ali, que é o prêmio principal. Também não entendo muito de Loteria Federal, mas... mas enfim, mas todo mundo vai ser comunicado pelo nosso grupo ali. Vinícius, também temos os nossos agradecimentos deste episódio, né? Sem dúvida, vamos lá. Lembrando que a gente está fazendo aí um revezamento entre os apoiadores, né? Já tem bastante gente aí para a gente ler todo mundo. Então, dessa vez, nós vamos agradecer aos nossos insiders, Cristiano Borges e ao Pedro Henrique de Freitas, e aos colaboradores, ao colaborador Jefferson Macedo, aos participantes Amandio Rolim, Augusto Matos, Fábio Sevela, Guilherme Pedroso, Rafael Saab e Vinícius Lima. E nosso muito obrigado a todos vocês, inclusive aqueles que nós não citamos neste episódio. Vinícius, então, para ir direto ao assunto principal, vá para... 22 minutos e 59 segundos. Nesta semana, temos algumas mensagens aqui, como de costume. Temos a primeira mensagem aqui, Vinícius, do Felipe de Amaral Lara, um profissional de Berlim. Olha que bacana. Ele diz o seguinte: prezados professores, boa tarde. Meu nome é Felipe, sou profissional de TI vivendo em Berlim. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. Conheço o podcast há pouco mais de 2 meses e já quase terminei todos os episódios. Olha, o pessoal faz... A maratona. A maratona. Você vai perder o trabalho aí, cuidado, hein? O número de horas você tem que ficar escutando pra ouvir todos os episódios. Mas que legal, Felipe, a gente fica bastante feliz. Como vocês trabalham muito com a questão de regulamentações, tem uma sugestão de tema para reflexão. Não sei se já trataram disso em algum episódio anterior, mas algo que tem movimentado bastante as empresas de TI na Europa é o GDPR, General Data Protection Regulation. Acredito que já saibam do que se trata, mas caso não, é o Regulamento 2016-679, aprovado pelo Parlamento Europeu em 27 de abril de 2016, com vigência a partir de 25 de maio de 2018, que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados, revogando a Diretiva 95/46/CE. Sim, a gente está ciente, né, Guilherme? Sim. Inclusive, no episódio de hoje, bem no finalzinho, a gente fala sobre esse tema e a gente já se comprometeu aqui a fazer uma gravação sobre o tema mais próximo lá quando ela entrar em vigor. De repente o Felipe, que está lá em Berlim, até pode nos mandar alguma impressão dele, né? Ele falou que as empresas lá estão se movimentando. É sempre bom ouvir o pessoal de fora lá, o que está se passando, né? Enriquece bastante o podcast para os nossos demais ouvintes também. Ele cita alguns temas aqui do regulamento, tá? E nos manda um forte abraço, nos dizendo para continuar com excelente trabalho. Olha só. Muito obrigado, Felipe, pela gentileza. E vamos sim fazer um episódio aí no ano que vem sobre esse tema. Legal. Muito obrigado, então, Felipe, por nos acompanhar. Muito obrigado pela recomendação e muito obrigado por nos aguentar aí nessa maratona de ouvido. Tudo em dois Perfeito, meses. Perfeito, que legal. A gente fica bem feliz quando sabe de novos ouvintes e que se animam a tanto a tal ponto de fazer uma maratona nos episódios. Que legal. Legal. Muito obrigado. Forte abraço. Felipe, um abraço para você. A próxima mensagem vem da Beatriz Tomás, que mandou um e-mail muito legal também aqui, Vinícius, para nós. A Beatriz diz o seguinte, que, sobre o episódio Minimalismo Digital, tá? O 139. Ela Isso. diz, que episódio maravilhoso. Ultimamente eu tenho lido muito sobre esse assunto. Eu nunca fui uma pessoa muito de redes sociais e por isso achava que estava a salvo dessas armadilhas digitais. Mas a não ser que o seu uso da internet seja extremamente consciente, ninguém está a salvo. E olha que mesmo assim, viu? Mesmo com... ela tem razão. Mesmo com o uso consciente, não sei se a gente está a salvo. E ela continua, vale lembrar que eu faço parte da primeira geração que nasceu no mundo conectado. Ninguém sabe muito bem como fazer, então estamos aqui para acertar e errar e continuar tentando usar essas novas tecnologias para melhorar nossas vidas e não sermos sugadas por elas. Eu acho, Beatriz, eu acho que a gente primeiro vai ser sugado. Aí depois a gente vai chegar num ponto que a gente vai se enjoar tanto que vai começar um processo contrário. E ela continua ainda. É, um retorno. Uma coisa que me ajudou é rastrear minhas atividades. Depois que fiz isso, desinstalei muitos aplicativos que consumiam uma quantidade valiosa do meu tempo. E uma coisa que não foi explorada, que serviu de ponto de iniciação para tentar levar a uma vida minimalista, tanto na offline quanto no online, é que nosso tempo é escasso e temos que selecionar com sabedoria como vamos gastá-lo. Inclusive, com que pessoas nós vamos gastá-lo é importante também. E queria dizer que essa manhã de sábado, não gastei a minha manhã no limbo de vídeos do BuzzFeed. E ao invés disso, vi séries e ouvi podcasts que me interessavam. Olha só, que legal, Beatriz. Beijo no coração e continuem com esse podcast lindão. Ó, com rima. Rimou. Gentil, Beatriz. Muito gentil. Obrigado, tu é muito querida. Obrigado pela tua mensagem. É uma mensagem legal pra gente encerrar o ano, né, Guilherme? Claro. É uma mensagem assim com tanto carinho, assim, que nos é enviada. Muito obrigado, Beatriz, obrigado pelas tuas considerações, e vamos ver se a gente consegue aí, 2018, fazer aquelas promessas de início de ano, né? passar a usar essas tecnologias de maneira mais consciente. Mais consciente, né? Eu tava escrevendo um artigo para um jornal aqui da cidade sobre o WhatsApp, eles me pediram pra escrever sobre isso, né? Aí citei Sherry Turkle e aquela coisa toda que a gente já falou aqui no podcast. E enquanto eu escrevia, eu ia me dando conta de coisas que eu mesmo tenho que ajustar, sabe? Claro, a gente só se dá conta, a gente começa a parar pra pensar e escrever. Tem que ser consciente mesmo, como ela disse. É, a própria Sherry Turkle, ela fala uma coisa que eu gosto muito, uma ideia que eu gosto muito, que é a ideia de espaços sagrados, onde você não deveria colocar a tecnologia, né? E é uma coisa que nos afeta a mim, que é a coisa de você levar o celular pro quarto, né? Você fica na cama mexendo no celular, isso, até você falou no episódio, destrói com o nosso sono, né? Você fica ali com aquela tensão da coisa, né? Então, crianças não nascem. Pode ter esse efeito também, não, né? Pode não, é certo. É um poderoso anticoncepcional. É, só que ele tem efeitos colaterais nefastos no relacionamento. É nefasto. É verdade. Não, a gente tem que manter esses espaços sagrados. Beatriz, muito obrigado aí, obrigado pelo teu carinho no e-mail e um grande abraço pra você. É, um beijão no teu coração aí, Beatriz. Tá, brigadão. Um bom 2018 pra ti. Vinícius, a próxima mensagem vem do Otávio Lima, e a gente já falou várias vezes sobre isso, a gente inclusive já gravou alguns podcasts, se o Otávio quiser dar uma olhada lá, a gente vai ter algumas coisas nesse sentido, mas eu acho que é sempre bom a gente falar sobre isso, porque é uma dúvida muito recorrente, né? Sobre a questão dos cursos. Ele diz o seguinte: olá, tudo bem? Escuto o podcast de vocês e é sensacional. Olha só, obrigado, Otávio. Estou querendo ingressar nesse rumo de segurança e estou em dúvida em o que fazer para começar. O que, que seria melhor, né? Redes ou análise de sistemas? Muito obrigado e sucesso. Otávio, o que eu vou te dizer, cara? A gente já gravou um episódio inteiro sobre isso, tá? Mas se tu puderes fazer ciência da computação, eu diria que é o ponto de partida mais adequado. Não quer dizer que seja obrigatório iniciar por ali, tá? Claro. Mas por que eu te digo ciência da computação e não um desses dois que tu tá colocando na tua pergunta? Porque ciência da computação é aberto. Então, você vai estudar desde o fundamento da computação, né? E você vai passar por todas essas questões de rede, comunicação, transmissão de dados, linguagem de programação, paradigmas de programação, sabe? Você vai estudar tudo com uma profundidade maior do que se você fizesse um curso apenas de redes, que não tem um foco muito forte na parte de arquitetura, de computadores, aquela coisa mais baixo nível, né? E ao mesmo tempo não vai te dar uma coisa muito forte em termos de programação. E sistemas é o contrário, tu vai desenvolver uma coisa muito mais voltada para programação comercial, né? E tu também vai te afastar da parte de redes e tal, e inclusive de algumas questões de arquitetura. Então, tanto que, Vinícius, é um curso mais longo, né? Porque redes é um tecnólogo, né? Depende, né, Guilherme? Depende. Redes normalmente é, tá? Mas análise de desenvolvimento de sistemas não necessariamente. Não, tá? É. E ciência da computação não tem como. Essa não tem. São no mínimo aí uns 4, 5 anos aí de curso, tá? E, consequentemente, você acaba vendo mais. Muito mais de tudo, entende? Do que vendo apenas alguns pontos. Agora, feita essa ressalva, no final das contas, se você. Você tem que ser. Em TI, você tem que ser autodidata, tá? Não adianta você querer. Na verdade, em qualquer área, né, Guilherme? Não adianta tu ir para uma faculdade, uma universidade, esperando que o professor vai fazer tu aprender alguma coisa, né? Que nem disse o André Pérez numa conversa que a gente teve aí esses dias. O professor, ele não pode ser um mero papagaio, né? Que vai para aula ficar falando o conteúdo simplesmente. Ele leva discussões, ele leva insights, reflexões e tudo mais. Só que se o aluno não tiver afim, cara, tiver querendo que alguém abra a cabeça dele e enfie o conhecimento lá dentro, não importa quão bom seja o curso, ele não vai aprender, tá? Então, você tem que ser um autodidata, você tem que desenvolver essa questão. Inclusive, digo para os meus alunos que se eles terminarem um curso de graduação e eles não tiverem aprendido a aprender, tá? Uhum. Eles perderam o tempo deles, não importa quanta coisa eles memorizaram. Então, se você fizer qualquer um desses dois cursos que você citou, redes e análise de movimento de sistemas, ainda assim você pode usar como ponto de partida para a carreira na área de segurança, mas você vai ter que juntar, assim como faria a questão da ciência da computação, mas com um pouco mais de esforço talvez, você vai ter que juntar livros aí de arquitetura, sistemas operacionais, botar embaixo do braço e ler, estudar. Sabe, Vinícius, que uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos também, né? Que quem faz a faculdade é o aluno. Sim, né? Isso é muito então, verdadeiro. Claro, né? Se você quer estudar segurança da informação, você não vai fazer uma faculdade de, sei lá, de arquitetura. Você tem que estar direcionado para a linha que você quer. A não ser que tu vai trabalhar com segurança física. Talvez até interessante, né? Talvez até. Não, dependendo. Faz sentido, sem dúvida, sem dúvida. É a interdisciplinaridade, né? Eu não quero dizer que a gente não deve ser interdisciplinar, mas o ponto que eu quero chegar aqui é que a gente nota muitas situações de muitos alunos que não aproveitam o curso. E eu dou apenas um exemplo, a gente encerra aqui para ir adiante, que é a questão dos trabalhos, né? Se você já entra na faculdade sabendo qual vai ser a sua linha de pesquisa, o que você quer de fato, né? Porque muita gente entra sem saber isso. Então você já tem um diferencial, você já sabe que quer estudar segurança. Você pode orientar, quando o professor permitir, todos os trabalhos das disciplinas que for possível, né? Para a segurança. Você aproveita para estudar a segurança nos trabalhos das disciplinas. Só que eu não sei se a grande maioria, eu acho que a grande maioria, Vinícius, me confirma aí, a grande maioria usa os trabalhos das faculdades simplesmente como, né, eu tenho que fazer isso aqui, vou me livrar disso aqui o mais rápido possível, da forma mais, né, básica que eu puder fazer e para eu seguir adiante. Então, tá, eu vou usar um adjetivo, a maneira mais porca que eu puder fazer. Eu não queria dizer isso, mas é o que acontece muitas vezes. Eu falei esse semestre aqui num episódio passado que eu tive que dar zero para vários trabalhos nesse semestre por plágio. Então, né, se você só começar pensando nisso, eu acredito que você já vai ter um desempenho melhor, independentemente do curso, né? Não tem uma resposta certa. E segurança da informação, tá? É essencial, a questão ética, tá? Essencial. Sim. Então, se você já começa plagiando o trabalho, cara, não vai trabalhar em outra coisa. Não seria um aluno que eu convidaria para trabalhar comigo. Nem que eu indicaria para uma empresa para trabalhar justamente na área de segurança, entende? Nenhuma área, mas na área de segurança é pior ainda. Tá, e Otávio, o episódio é o 61, tá? Escuta lá o 61 que a gente gravou sobre isso. Se tiveres alguma dúvida, volta a nos chamar, volta a nos perguntar que a gente retorna ao tema, tá ok? Fica tranquilo. Forte abraço pra ti, Otávio, a gente tá à tua disposição. Abraço, Otávio. A próxima vem do André Miller, Vinícius, que falou sobre teve uma reportagem aí que falou sobre o teste do aplicativo do Felipe Neto. E ele fala um pouquinho, traz essa notícia pra gente aqui. Ele diz o seguinte: gostaria que o Segurança Legal tivesse mais artigos. E obrigado, e segue a notícia. Eles, abre aspas, eles podem saber, por exemplo... que é um trecho da notícia que ele pegou na Gazeta do Povo. É um trecho da notícia sobre o aplicativo do Felipe Neto. Tá. Eles podem saber, por exemplo, do que eu gosto, os dados do meu cartão de crédito e meu telefone. Eles podem compartilhar esses dados com terceiros e se eximem de responsabilidades pelo que esses terceiros fazem com seus dados. Olha só. André, a questão de artigos e ela está junto com a questão de vídeos, inclusive. Isso nos exige tempo, né, Guilherme, para produzir. E por isso que a gente está com um apoio. A gente está tentando fazer com que o Segurança Legal nos dê algum retorno financeiro, porque a gente possa abrir mão de outras atividades que nos dão retorno financeiro e, portanto, nos mantém vivos e bem, né? Para que a gente possa realmente dedicar mais tempo a ele, né? Bom, eu adoraria poder gravar vídeo toda semana, por exemplo, né? Sobre temas que interessam aí e tal. Só que, infelizmente, a gente não tem como, né? Não é possível. Pelo menos não no ritmo que a gente gostaria. Mas, eventualmente, sim. Faremos, né, Guilherme? Questão dos dados, né, pegos por aplicativos, aqui no caso do Felipe Neto, se você sair testando por aí aplicativos de lores e coisa parecida, você vai se apavorar. A coisa é muito delicada. E esse tipo de cláusula aqui é o padrão, né? Uhum. Eles trocam dados, até no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma decisão do STJ que fala um pouquinho sobre essa questão de compartilhamento de dados descontrolado. Então, André, a resposta também vem um pouco depois aí sobre esse tema. E a última mensagem, Vinícius, vem do Kevin Carneiro. O que disse o nosso ouvinte Kevin? Ele diz o seguinte: olá, recentemente Spotify permitiu a inclusão de podcasts na plataforma. Como é bem popular, acredito que seria uma boa para vocês passarem a publicar lá também. Guilherme, quer tocar nisso aí? Kevin. A questão aqui é a seguinte: a plataforma do Spotify é uma plataforma fechada, né? E possui uma série de controles, principalmente de direitos autorais. E isso dificulta um pouco a questão, porque a gente vai estar dando os direitos para eles. Eles estarão lucrando com o nosso trabalho e a gente, enfim, não concorda muito. A gente quer fazer uma coisa mais aberta, né? Sem precisar fazer com que o cara se integre numa outra plataforma. Hoje, qualquer pessoa ouve o podcast, independentemente de estar ou não vinculada a uma plataforma específica, né? E uma outra questão é só para te dar sobre a questão dos direitos autorais, né? A gente, quando gravou nosso vídeo, uma das nossas lives, a gente iniciou antes e colocou uma música esta que era aberta, poderia ser utilizada, né? E o YouTube achou, por algum motivo, que aquela música não era protegida. A gente teve que abrir uma disputa com o YouTube. No final das contas, a gente teve que tirar a música, mesmo que a música pudesse ser utilizada. Então é um tipo de incômodo que a gente não quer ter, né? A gente quer deixar a coisa simples e colocar mais um ponto no nosso workflow aqui, complica um pouco mais. Então, por enquanto, a gente vai deixar a coisa mais aberta. Tá lá no iTunes, mas também basta pegar o feed e acessar sem grandes dificuldades aí. Perfeito. Certo? Perfeito. Bem, então agora, Vinícius, quer fazer alguma consideração? Não, eu ia dizer não. Um forte abraço aí pro Kevin. Obrigado pelo contato, Kevin. É certo, Kevin. Um abraço para você. E vamos agora à nossa retrospectiva de 2017. O Fábio Solini já está a postos ali e já vamos começar nós três desta vez falando sobre as notícias do ano de 2017. Vamos lá. Vamos lá. Bem, estamos de volta em definitivo agora, os três, a equipe completa do Segurança Legal, eu, o Vinícius e o Fábio Assolini, para fazer a nossa já tradicional retrospectiva com as notícias que mais impactaram o mundo de segurança no ano de 2017. Como é que vocês estão, senhores? Tudo bem? Tudo tranquilo por aqui, Guilherme. E Fábio, como estás? Guilherme, Vinícius, tudo ótimo. Estamos aqui novamente para a nossa retrospectiva do ano. E olha, vou dizer para os senhores, este foi um ano movimentado. Sabe que quando a gente começou a gravar o podcast, a gente fazia umas notícias e depois veio a Solina, eu ficava me perguntando assim, será que teremos notícias para todos os episódios? Ih, caramba! E não faltou, né? O que acabou acontecendo foi o contrário, foi que a gente teve tantas notícias que o Assolini, inclusive, teve que renovar o quadro, né, Assolini? Sim, é verdade. A gente adicionou lá as curtas, as notícias rápidas, né, as rapidinhas, porque são tantas notícias interessantes que eu gostaria de colocar no resumo de notícias, mas não há tempo suficiente. Então, eu acredito que a simples menção já vai despertar o interesse do ouvinte querer saber mais. E o pessoal sempre respondeu muito bem, inclusive às vezes tem um errinho, alguma coisinha no show notes, eles dizem, corrige lá que eu sempre gosto de ver todas as notícias da Solina, eu sempre gosto de ver todos os show notes, então é um bom sinal. Bem, então, Solina, a primeira notícia aqui da nossa pauta é o Shadow Brokers, que foi também uma questão que chamou muita atenção em 2017, né? Sim, e nós vamos começar falando do Shadow Brokers, porque o aparecimento desse grupo e o que eles fizeram tiveram vários impactos esse ano e resultaram em muitas coisas. Então, vai ser lógico nós começarmos com ele, os ouvintes vão entender depois por quê. Mas o Shadow Brokers é um grupo anônimo que apareceu em meados de 2016. E eles prometeram, quando eles apareceram, publicar exploits e ferramentas de ataques usadas pela NSA, né, pelo chamado Equation Group. Claro que quando eles apareceram ninguém deu muita bola, eles usavam sempre um inglês macarrônico nos posts deles no Twitter, né? Eles postavam algumas screenshots das ferramentas, ninguém deu muita bola quando esse pessoal apareceu, né? E aí, em janeiro desse ano, eles anunciaram lá um adeus, ninguém deu muita bola para eles. Mas aí, alguns analistas começaram a perceber que essas ferramentas que eles publicavam os screenshots realmente parecia algo sério. Esse grupo ele vem na esteira ali do Snowden, né? Porque só foi possível com base na explosão de preocupação com segurança depois do caso Snowden. Exato, sem dúvida. O que houve também de interessante foi que eles chegaram a publicar dois arquivos protegidos com senha. Claro, eles não divulgaram a senha e pediram 1,8 bilhão de reais para divulgar a senha, porque eles diziam que eram as ferramentas da NSA, as ferramentas do Equation Group. Ninguém deu muita bola, eles não conseguiram levantar essa grana, mas mesmo assim eles soltaram a senha depois e esses arquivos se tornaram público. E tem uma coisa interessante com relação que estão colocando o pessoal não ter dado bola, né? A gente... O caso Snowden, ele teve aquele início, teve aquele primeira explosão, né? Da notícia e tal, não sei o quê. Mas depois, de novo, como é comum na área de segurança, né? Passa aquele sustinho e aí as pessoas voltam ao normal, digamos assim, né? Não passam a ficar meio amortecidas. Inclusive, eu lembro agora da época que vazou, que teve o caso Snowden. As denúncias, né? As denúncias e tal. Tu lembra, Guilherme, que até a gente comentou em palestras, comentei recentemente novamente, que tinha uma pessoa lá que era o diretor de segurança da informação da presidência da República. E ele foi o chefe, nas palavras dele, ele falando isso aí em São Paulo, na Fiesp, que ele foi o chefe da equipe que verificou, que analisou aquela situação, e em 20 minutos eles chegaram à conclusão, nas palavras dele agora, de que aquilo não foi nada, porque na verdade nada foi. Essas são as palavras literais dele. Parece que ele cometeu um equívoco. Um equívoco. Né? E essas questões aí que o Fábio coloca novamente, que o Equation Group veio, denunciou, ninguém deu bola e tudo mais, entra na mesma linha, entende? O pessoal não dá muita bola para segurança até que acontece algum incidente. E depois passa-se um tempo e a coisa volta a esfriar, entra de novo para a normalidade. Isso a gente vê acontecendo já há muito tempo. Mas nesse caso, o material que eles vazaram, essas ferramentas, foram combustível para várias outras coisas que ocorreram ao longo do ano. Inclusive o Eternal Blue, né, foi uma das grandes utilizações. Exatamente. Ninguém deu bola, mas a coisa aconteceu. Em março, sem nenhuma explicação, sem muitos detalhes, a Microsoft publicaram alguns patches fora do calendário normal de publicação e patches críticos, né? Uhum. Em abril, o Shadow Brokers liberou a senha dos zips que eles haviam publicados e aí se tornaram públicos diversos exploits pertencentes à NSA, entre eles aí o Eternal Blue, o Eternal Romance. A maioria deles exploravam vulnerabilidades do SMB do Windows e um deles explorava a vulnerabilidade do Kerberos, né? E um implante, outro implante que também ficou famoso, o Double Pulsar, que é um implante fileless, totalmente carregado na memória e também foi bastante usado aí, mas todos esses exploits aí, implantes, que se tornaram públicos pelo Shadow Brokers depois, tiveram consequências bem sérias aí com a publicação de exploits tão poderosos e tornados públicos assim para qualquer um. Exatamente, é. E justamente como consequência dessa postura de acontece o problema, todo mundo sai correndo. Aí passa, ninguém mais dá bola. Aí os incidentes voltam a acontecer aí, vamos de novo. Nessa linha, Vinícius e Soline, o 2000 e esses exploits sendo combustível de outras coisas que aconteceram durante o ano, nós tivemos... 2017 foi, parece que foi o ano do ransomware, né? E tem uma relação aí, né, Soline? Sim, sem dúvida. Dois dos exploits vazados pelo Shadow Brokers foram usados pelo AnnaCry, que na opinião dos nossos ouvintes foi o fato do ano. E eu estou de acordo com eles, porque foi no terrível dia 12 de maio, uma sexta-feira, todos que trabalham na indústria de segurança se lembram bem desse dia, né? É mais ou menos como quando caíram as Torres Gêmeas, né? Todo mundo lembra mais ou menos onde estava, o que estava fazendo. Então todo mundo lembra que no dia 12 de maio, uma sexta-feira de manhã, a primeira notícia aqui para nós no Brasil foi que a Telefônica havia sido comprometida. E aí começaram a surgir detalhes e viu-se que não era bem isso, que se tratava do primeiro ransomware, ou seja, um ransomware com características de worm. Nós discutimos esse assunto amplamente, não vamos falar tudo em detalhes, lá no episódio 125, então os nossos ouvintes que não ouviram, fica aí o convite para ouvir o 125, onde lá a gente detalhou o AnnaCry, que sem dúvida foi o fato do ano, né? Viu, Fábio, quando eu estava olhando a pauta com o Guilherme perguntou assim, Vinícius, qual que tu acha que foi a do ano, né? E eu também, eu também apontei pro AnnaCry. Mas por que que eu acho que essa é a notícia do ano? Porque o rei ficou nu. O que eu queria dizer com isso? Acho que muita gente, a mídia, né, todo mundo saiu correndo atrás do fato de, poxa, tem um software criptografando, fazendo as empresas perdendo dados, aquela coisa, que horrível, né? Sim, realmente, o ransom, né, por si só é um problema. Mas o que eu digo de deixou o rei pelado é que a gente vê as empresas que saíram correndo, dizendo que perderam dados por causa da AnnaCry. Elas estavam admitindo publicamente que elas não tinham um procedimento adequado de atualização dos seus ativos de TI. Exato. Que é o gerenciamento de patches, por exemplo. Ela não tinha backup, ou seja, quem perdeu dados... perdi todo o meu banco de dados, foi cifrado. Cadê o seu backup para recuperar isso? Tá, então, cadê o backup? As empresas que tiveram todas as suas estações atacadas, eu pergunto, cadê a segmentação de rede com um firewall interno protegendo as redes? Exato. Então, o que eu achei muito interessante, e a mídia em geral, obviamente, não se dá conta desses detalhes, é que mais grave do que o AnnaCry em si é o que ele revelou. Ou seja, as empresas que saíram correndo, entre aspas, nuas no sentido da segurança. E aí eu friso mais uma vez, e eu comentava isso com o Guilherme antes, que não adianta você ter CSO, você ter políticas e ter um monte de coisa escrita e planejada e de repente você falhar no básico, né? Backup, atualização de ativos, segmentação de rede de forma adequada, assim, são coisas que é um mínimo que tem que se ter. E a gente viu um monte de gente aí que não tinha, que foi atacado pelo AnnaCry. Exatamente. Esse patch publicado pela Microsoft em março, o MS-17010, muita gente não instalou e ele exatamente corrigia as vulnerabilidades exploradas pelo AnnaCry nos exploits Eternal Blue e Double Pulsar, que foram os que vazaram, foram publicados lá pelo Shadow Brokers, né? E aí, só para relembrar os nossos ouvintes, um overview rápido do impacto do AnnaCry. Em 5 dias, ele infectou mais de 100 mil empresas em 150 países, portanto, teve um alcance global. Mais de 700 mil vítimas nós contabilizamos. Nossa. E claro, parou muita empresa, governo, e claro, um ransomware se disseminado numa rede como um worm, pedia aí $300 em bitcoins de resgate. Algumas empresas, algumas vítimas chegaram a pagar, e só para nós termos o alcance disso, o problema do AnnaCry, o último worm dessa magnitude ocorreu em 2008, foi o Conficker, né? Uhum. Que, interessantemente, também explorava falhas no SMB. A coisa só não explodiu mais, senhores, só não teve um alcance ainda maior, porque dois pesquisadores de segurança, um britânico e um francês, ao analisar o código do WannaCry, descobriram que ele tinha o kill switch, famoso kill switch, e ao registrar determinado domínio na internet, isso fazia com que a disseminação do worm parasse. Ainda bem, eles fizeram e com isso a disseminação do WannaCry foi parada. Sim, eles registraram o domínio, isso foi engraçado. Esse cara foi o herói, talvez, né, do caso, né? Ele teve ficou conhecido. Exato, o Marcus Hutchins, que foi o primeiro a descobrir esse kill switch, é um analista britânico, conhecido no Twitter como MalwareTech, ele foi o primeiro a fazê-lo. E ao registrar esse domínio, a disseminação da praga parou, e ainda bem, porque senão o impacto seria ainda maior. Uhum. Nós tivemos também nessa esteira o NotPatch, né? O patch, sim, mas que não era o patch. Exato. No dia 27 de junho apareceu o que inicialmente acreditou-se ser uma nova versão do ransomware patch de longa data, porque a tela de resgate era muito parecida. A tela de resgate desse novo, né, nova ameaça era muito parecida com a do patch. Então acreditou-se que era mais um ransomware. Mas depois, com a análise dele, descobriu-se que não era bem assim. Se tratava de um malware criado para fazer sabotagem. Por que se concluiu isso? Ao analisar a criptografia dessa nova ameaça, descobriu-se que ela era destrutiva. Ou seja, a chave criptográfica usada para cifrar os arquivos não poderia ser recuperada nem em caso de pagamento. E daí reclassificou-se o incidente como sendo um ataque de sabotagem. E daí veio o nome NotPetya, que assim como o WannaCry, também usava os exploits vazados pelos Shadow Brokers. Eles usavam o Eternal Blue e para fazer movimentação lateral numa rede, eles usavam o aplicativo legítimo da CIS Internals, o PSZEC. E foi dessa forma que o NotPetya se disseminou. O alcance dele foi bem menor do que o WannaCry. Ele foi mais focado lá na Ucrânia, na Rússia, mas teve um fato novo, totalmente novo no NotPetya. A forma, o vetor inicial do ataque. Então, como é que o ataque começou? Isso foi bastante interessante. Os atacantes comprometeram um software contábil chamado Midox, que é um software bastante usado lá no leste europeu. Eles comprometeram a empresa e usaram o recurso de atualização do Midox para distribuir o NotPetya para as vítimas. Então, imagine, você tem um software instalado, qual você confia e que recebe atualizações periódicas. Esse software foi comprometido, foi usado para disseminar. Então, existem fotos bastante famosas aí do NotPetya instalado em caixas eletrônicos, supermercados, empresas que pararam devido à disseminação dessa praga, e que o vetor inicial foi exatamente esse software contábil. Isso foi totalmente novo, né? Isso foi muito interessante, e uma das empresas que mais foi vítima do NotPetya foi a Maersk, que é uma empresa global aí de transporte de cargas, né, via marítima. Eles declararam, né? Containers, exato. Eles declararam aí que sofreram um prejuízo de $200 milhões. A infra de TI deles foi bastante afetada. Isso impactou, inclusive, os lucros da empresa neste trimestre em que apareceu aí o NotPetya, né? E nessa linha, Solini, o Bad Rabbit? Sim, o Bad Rabbit foi o terceiro caso de ransomware aí massivo. Dos três, ele foi o menor. A disseminação dele, não, interessantemente, não usou nenhum exploit disseminado ou distribuído aí pelo Shadow Brokers. Era um drive-by download, um falso plugin do Flash Player lá. Depois, uma vez instalado numa rede, ele fazia brute force na rede para se disseminar para as outras máquinas. E, novamente, Rússia e Ucrânia foram os países mais afetados. Desses três casos, senhores, é importante notar que esses exploits publicados pelo Shadow Brokers foram usados em vários outros ataques não só nesses casos de ransomware, eles em diversos outros ataques menores, ataques direcionados, usaram esses exploits. Inclusive, uma semana antes do WannaCry, nós detectamos um ataque usando esse exploit, o Double Pulsar, no Peru, né, aqui do lado do Brasil, uma semana antes. Mas eu tenho certeza que o MS-17010, que corrige essa vulnerabilidade aí, as vulnerabilidades do SMB, vai ser explorado por muito tempo pelos atacantes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vai ter muita máquina sem patch ainda aí pra diante. Ah. Sim. E uma coisa interessante, pessoal, é quem estaria por trás desses ataques, né? E o pessoal tentou considerar, é difícil saber, mas dá para se ter uma ideia, né? Pois é, questionou-se bastante quem estaria por trás desses ataques, especialmente do WannaCry, que teve um alcance global, né? E quem conseguiu ligar os pontos na época foi um pesquisador do Google. Sabemos que o Google tem uma grande infraestrutura que permite com que eles façam análises de vários executáveis. O Google é, por exemplo, o dono do Vírus Total, que é hoje o serviço mais popular para recebimento de arquivos maliciosos, né? E esse pesquisador conseguiu encontrar no código do WannaCry uma similaridade com outros arquivos pertencentes ao Lazarus Group. Esse Lazarus Group é um grupo especializado em fazer ataques a bancos. E na época não se sabia, mas hoje se tem certeza que quem está por trás do Lazarus Group é o governo da Coreia do Norte. Caramba! Portanto, vejam, há um quê político aí por trás, né? E só para complementar os outros dois, o NotPetya, pelo seu caráter destrutivo, também se acredita que seja algum governo por trás do ataque, e o Bad Rabbit, não, o Bad Rabbit é cybercrime. Então, se você pagasse o resgate do Bad Rabbit, você receberia os seus arquivos de volta, mas não com o WannaCry e nem com o NotPetya. Seria isso a Guerra Fria, a cyberguerra fria? Esses ataques entre governos de uma maneira simulada e tal, acontecendo o tempo todo. A China, um tempo atrás, também protagonizou também algumas iniciativas aí contra os Estados Unidos, né, de alguns grupos. Tinha uma série de coisas aí que andaram sendo reveladas, mas nada confirmado. Exato. Governos fazem ataques de sabotagem e espionagem digitalmente porque eles sabem que a atribuição é muito difícil de ser feita. Quando você tem um ataque digital, inclusive eles usam o que nós chamamos de false flags no código, eles colocam algumas coisas lá para dizer que seria do país A ou B, e são tudo pistas falsas, né? Então, o mesmo ocorre quando nós vimos esses três grandes ataques de ransomware aí no mundo, né? E você fazer a atribuição disso realmente é difícil. É necessário você ter um tempo ou ter outras evidências externas para você poder fazer essa atribuição, como foi feito aí no caso do WannaCry, né? Mas uma coisa é certa, o ransomware chegou para ficar. O WannaCry já entrou nos livros de história como o primeiro ransomware da história, e eu não tenho dúvida que para 2018 isso vai continuar. E o ransomware, claro, aí é algo de grande impacto para governos, empresas, etc. 2017 também foi o ano de vulnerabilidades críticas. O Crack Attack talvez seja nessa nossa lista aqui o segundo... A segunda notícia mais relevante, né? Logo depois do WannaCry... É que se criou uma certa histeria, uma grande celeuma, e alguns logo no início disseram o WPA2 foi quebrado, né? Isso chamou bastante atenção durante o ano, né, Asfalina? Sim, é verdade. Tanto que várias empresas aí soltaram atualizações para suas plataformas, porque hoje tem Wi-Fi em todo lugar, né? E os ouvintes que não ouviram, esse assunto foi detalhado bastante lá no episódio 136, né? Onde foi explicado. E claro, o crack não foi a única vulnerabilidade crítica. Esse ano tivemos várias, né? Podemos dizer que 2017 sim foi o ano das vulnerabilidades críticas, né? E esse episódio 136 foi o episódio em que a gente usou a pior referência cinematográfica que a gente poderia, né, Guilherme? Que a gente botou o Release the Kraken do filme Fúria de Titãs. Que coisa horrível, cara. É horrível, mas... Mas serviu, a gente não podia perder a equipe de segurança legal é bastante criativa, né? O trocadilho foi bom. Muito embora a cena do filme é horrível, completamente sem sentido. Vinícius, deixa eu te perguntar, os ouvintes podem ouvir o 136 para saber todos os detalhes, mas em uma resposta curta, quebrou-se o WPA2, ele é inútil agora? Não. É um problema que nem o Fábio colocou, é um problema aí de implementação que está especificado no padrão, por isso que atingiu todo mundo, tá? Tá na documentação da I3E, então todo mundo implementa segundo o padrão, e aí, claro, com algumas diferenças de implementação, isso torna algumas plataformas mais vulneráveis do que outras. É algo que a gente tem que se preocupar, tem que corrigir, mas não é assim tão radical de quebrou-se completamente o WPA2. Porém, o grande problema é que vai ficar cada vez mais fácil de se explorar isso, porque ferramentas já existem e vão se criar outras que vão automatizar o processo de exploração. E sim, eu acredito, a gente até comentou isso lá no 136, vai ficar muitos dispositivos, mas muita coisa aí sem nem sequer o fabricante gerar uma atualização, tá? É. Então, a gente vai ver isso sendo explorado ao longo do tempo, tá? Essa é a parte grave da coisa, no meu ponto de vista. Assolini, o que mais tivemos? Pois é, quando a gente mira aí nos dispositivos móveis, né? Tivemos duas vulnerabilidades sérias aí afetando o Android. A primeira delas foi o Cloak and Dagger, e a outra, eu acho que de mais impacto, foi o Broadbone, que permitia um comprometimento remoto de smartphones Android, explorando uma vulnerabilidade no chipset Wi-Fi da Broadcom, que é uma fabricante de chipsets, e o chip deles está em todo lugar, inclusive em diversos smartphones Android, e uma falha aí bastante grave possibilitava esse comprometimento. Outra falha bastante comentada pela imprensa foi aquele acesso root nos macOS sem senha, né? Você simplesmente colocava lá o usuário admin e a senha em branco e você conseguia ter acesso root no macOS. Imaginem vocês, né? Isso foi bastante comentado, um erro grotesco aí da Apple, né? E essa falha aí foi bastante comentada. Tivemos também falha em processadores da Intel, na arquitetura da Intel, né? Falhas no AMT, que permitia, imaginem, né? Uma vulnerabilidade ser explorada remotamente. E isso permitia um acesso remoto às máquinas com chips Intel, né? Também tivemos aí... Sim, tivemos várias vulnerabilidades no Office, né? Uma delas, inclusive, era novinha, né? Uma vulnerabilidade existente só por 17 anos. foi corrigida agora pela Microsoft, o CVE 2017-11882. Tivemos vulnerabilidades no Tomcat, até um ouvinte nosso comentou, né? Que foi ativamente explorada lá na infraestrutura deles, o Fábio Savella comentou. Tivemos o Cloud Bleed, que afetou a infraestrutura da Cloudflare, que é um grande provedor de hospedagem no mundo, né? Tivemos o próprio vulnerabilidades do SMB, que foram corrigidas pela Microsoft, exploradas pelo WannaCry. E, enfim, muitas vulnerabilidades críticas esse ano. Portanto, o que o Vinícius falou, ele tem razão, de você tem que cuidar aí do patch management, né? Cuidar da instalação de patches na sua infraestrutura. E enquanto essas vulnerabilidades ocorriam, o Windows Vista morreu definitivamente, né? A Microsoft encerrou o suporte ao Windows Vista e o próximo será o Windows 7 em 2020. Mas enquanto isso, alguns caixas eletrônicos continuarão usando o Windows XP, né? Sem dúvida. não só caixa eletrônico, mas algumas máquinas que controlam equipamentos hospitalares. A gente vai encontrar algumas máquinas na indústria. A gente vai encontrar algumas máquinas sendo controladas por XP, até por 95. Vocês não entendem. Isso aí é uma questão, o cara é saudosista. Ele fica pensando, eu usava o XP lá. naquela época, quando eu usava o XP, ele quer continuar usando. É isso, pessoal. Vocês não entenderam. É isso aí. Assolini, este ano nós vimos um verdadeiro boom das criptomoedas, né? Sim, incrível, né? O Bitcoin bateu, há poucos dias atrás, aí bateu a cotação de 18 mil dólares, algo assim assustador, né? Esse boom, claro, ocorreu não só com o Bitcoin, mas também com outras moedas virtuais aí que cresceram e se fortaleceram esse ano. Foi o caso do Monero, do Ethereum, do Litecoin, do Zcash, cada uma aí com as suas características, né? O próprio Bitcoin sofreu alguns forks esse ano, especialmente pelo Bitcoin Cash, né? E claro, tal popularidade das moedas virtuais se reflete no nosso dia a dia. Nós tivemos um caso muito interessante de um pedido de resgate de um sequestro físico, né? Uma pessoa, um empresário foi sequestrado e o pedido de resgate dos sequestradores foi: olha, nos pague em Bitcoin. Esse caso ocorreu em Florianópolis, né? O que faz com que as autoridades de forças de segurança passem até a defender uma proibição, uma tentativa de controle, quando a gente sabe que isso é bem difícil de se realizar, né? Sim, é bem difícil. Sabemos que as criptomoedas não são regulamentadas em nenhum país do mundo, eu acredito. Aqui no Brasil nós tivemos um anúncio do Banco Central não recomendando o investimento em criptomoedas, né? E enquanto isso, começaram a aparecer, claro, criminosos interessados em ganhar muita grana com isso. Destaque aí para o CoinHive. O CoinHive são scripts, né, injetados, que podem ser injetados em páginas web para minerar Bitcoin enquanto o seu navegador visita determinado site. Eu acredito que os primeiros a implementar isso, que o caso tomou conhecimento, foi o Depirate Bay, né, aquele site de pirataria. Eles diziam que precisavam de grana e colocariam lá o CoinHive. E, claro, imediatamente a adoção do CoinHive se tornou muito popular, massiva, né? E muito criminoso andou hackeando servidores web e botando lá scripts para minerar CoinHive para ele. E aí tivemos vários casos. Tava vendo uma notícia, infelizmente não guardei a fonte, de que nos Estados Unidos tinha um movimento de pessoas hipotecando suas casas para comprar moeda eletrônica, para comprar Bitcoin e assemelhados. Por causa do ganho que tem se tido com a valorização dessa moeda, né? É uma coisa assim absurda. O pessoal já fala numa bolha, né? Já tem gente falando. Cuidado, porque essa bolha aí pode a qualquer momento estourar. A Soline, no Brasil nós tivemos também alguns ataques envolvendo o CoinHive, né? Sim, diversos sites governamentais foram comprometidos aí, foram injetados nessas páginas os scripts do CoinHive para minerar Bitcoin. Imagine um site popular com milhões de visitas por hora, né? Claro. Quanto isso vai render? E nós identificamos mais de 140 sites do governo brasileiro, .gov.br. Claro, eles foram comprometidos e o CoinHive foi injetado lá. Claro que isso é negativo, mas eu ainda acho que há um lado positivo disso. Empresas ou organizações podem se financiar com isso, claro que pedindo o consentimento do usuário, né? Sim. E também houve uma série de roubos aí, né? De furtos de bitcoins aí, invasão de carteiras e comprometimento de carteiras e coisas do gênero, né? Sim, muito. Esse ecossistema das criptomoedas, ele ainda é muito sensível ou bastante vítima de cyberataques. É um mercado não regulamentado, então você tem muitas ICOs fraudulentas. A ICO é quando aparece uma nova criptomoeda, né? E eles querem alavancar, eles querem receber dinheiro de pessoas interessadas, mas a criptomoeda ainda não existe. E aí teve casos de ICOs acontecendo e depois os organizadores sumiram com o dinheiro, né? Teve caso de carteiras virtuais que foram... Eu tenho alguns números aqui. Por exemplo, o CoinPoach teve uma perda de 750 milhões de dólares. A Tether, que é uma criptomoeda, teve um roubo de 30 milhões. O Ethereum teve um problema também de 30 milhões. Corretoras sofreram roubo, ou foi o caso do BitHub, de 1 milhão, né? Tivemos, inclusive, aqui no Brasil, um caso de pirâmide financeira baseada em criptomoeda, né? Brasil, né? Oh, caramba! Foi o caso da CryptoCoin, que todo esse esquema foi desarticulado pela Polícia Federal. E tivemos também aí corretoras tendo roubos, né? E quando as criptomoedas de uma corretora são roubadas, como é que a corretora vai devolver esse dinheiro para os seus clientes, né? É complicado. Eu tenho dois comentários aí. Primeiro que como a gente gosta de uma pirâmide aqui no Brasil, né? Não que não aconteça em outros lugares, mas aqui a gente adora uma pirâmide. E uma outra questão que Tu vê, né? No sistema bancário tradicional, a gente já tem, que envolve instituições, você tem uma conta, você tem que ir lá buscar o dinheiro, se você quiser usar o dinheiro, né, a moeda numa loja e tal, presencialmente e tal. A gente já tem problema, né? A gente já tem roubo de recursos aí com transferências bancárias. Exato. E tudo mais. Imagina num ecossistema, e esse é o futuro, não vejo recuo nessa direção. Imagina num ecossistema em que tudo é virtual, inclusive o dinheiro, ou seja, você não precisa nem sacar mais o dinheiro fisicamente. Você só transfere ele por uma conta na internet e sai usando, não tem muito... A gente tem que preparar um episódio, a gente não gravou ainda só sobre Bitcoin. Não fizemos nenhum dedicado. Eu até fui convidado para um curso agora em fevereiro, então a gente já pode aproveitar o material, parte do material do curso aí, para trazer alguma coisa para o podcast. Mas uma das desvantagens das moedas virtuais, né, das criptomoedas, é a irreversibilidade das transações, né? Então você tem um problema aí que o sistema bancário resolve, né? Você tem, resolve não, mas consegue atuar ali, dependendo do tempo, enfim, você consegue reverter transações, você consegue auditar, enfim. Sim. E as criptomoedas... Oi. Mas, sim, isso mais ou menos, né? Se acontecer uma transação dentro de um banco do próprio país, tu tem uma certa chance. Agora, tem situações aí que envolvem uma empresa no Brasil, envolve uma transferência com um banco americano e só via Interpol. Ah, não. Né? Aí tá lascado, né? Não, eu não digo que isso não acontece com os bancos normais, né? Mas, ao mesmo tempo, te dá uma certa garantia que o Bitcoin não tem. Para alguns, claro, isso é visto sem como dúvida, uma vantagem, sem né? Sem dúvida. Mas, para outros, e eu creio, esse é um grande problema das moedas, né? A Soline... Um bom resumo, uma boa retrospectiva tem que falar sobre vazamento de dados, né? Minha nossa. Sem dúvida. Sim. E olha, foram muitos incidentes esse ano de vazamento de informação, né? Nós começamos o ano lá falando do Vault 7, que foi um vazamento de dados da CIA, né? Da agência lá de inteligência do governo americano. Nós comentamos esse vazamento no episódio 121, mas o Vault 7 não foi o único. Depois teve o Vault 8. Nós tivemos... A NSA continua sofrendo com muitos vazamentos de dados. Nós tivemos um caso interessante envolvendo uma funcionária da NSA chamada Reality Winner. Ela vazou alguns documentos para o site The Intercept, e esses documentos tinham o que a gente chama de tracking dots, né? Ela imprimiu esses documentos, digitalizou, né, e enviou esses documentos digitalizados para o The Intercept, que o The Intercept, eles publicaram lá vários documentos vazados do Snowden, né? E com esses tracking dots impressos, eles são bem pequenos, né? Conseguiu-se chegar até ela, né? Vejam vocês. Porque você identifica qual impressora foi usada para imprimir o documento, e a partir disso você identifica qual máquina, através de logs internos, qual máquina mandou aquele serviço de impressão, né? Então, no essas caso, agências... No... Sim? No caso, ela não foi tão winner assim, né? Ela não foi o winner. Aqui trocadilho. Gostou do trocadilho? É que o nome dela, Reality Winner, parece... Mas enfim, mas siga, Solina, siga. Uma coisa interessante, esses tracking dots, né? Eles já há mais tempo foram apontados até com uma maneira de identificar uma impressora específica. Vocês lembram quando veio à tona essa questão das impressoras? Sim. Até o Bruce Schneier escreveu sobre isso, né, das impressoras. Exato. Colocando os pontinhos que tu mal percebia, mas com um leitor adequado tu conseguia identificá-los. Exatamente, e engraçado que eles foram usados para identificar o autor de um vazamento de dados, né? Tivemos ainda, saindo aí do nível governamental, tivemos casos de empresas vazadas, tivemos a River City Media, que é uma empresa de marketing americana. Eu acho que esse foi o maior vazamento do ano, ocorreu lá no começo do ano, foi 1,37 bilhões de endereços de e-mail, muita coisa. Tivemos o caso do Uber, que foi agora recente, 57 milhões de dados de clientes. E foi interessante porque o Uber pagou 100 milhões de dólares ao, ao atacante para que ele não tornasse um incidente público, mas isso acabou chegando à imprensa, né? É. Tivemos também o caso da Equifax, que foi comentado lá no episódio 134. Foram 143 milhões de dados de americanos vazados, né? E tivemos também outro caso expressivo, na minha opinião, o caso da Deloitte, mas o número de dados vazados, nesse caso, é incerto. O Assolini, só, eu acho que o Uber pagou 100 mil, não 100 milhões. Ah, 100 mil, ok. É, 100 mil, ficou errado ali a grafia na pauta, mas enfim, fica errado aqui. Ok, fica obrigado errado pela correção. Mas o caso do Uber foi interessante porque, claro, o Uber é um serviço muito popular, saiu em toda a imprensa, e ainda não há detalhes de que informações foram vazadas, né? Mas isso, sem dúvida, o Uber vai sofrer alguma penalização, como a Equifax, porque nós sabemos que os Estados Unidos têm leis bastante severas com relação a isso. No Brasil também tivemos algumas coisas que merecem destaque, né, Soline? Sim, vazamentos de dados no Brasil ocorrem a todo tempo. O problema é que aqui a coisa é sempre escondida, oculta, né? As tentativas aqui de encobrir os incidentes de vazamento de dados são muito grandes. Um caso recente que esteve agora na imprensa foi o caso da Netshoes. 500 mil credenciais de usuários do site vazaram, né? A empresa negou e continua negando publicamente que não vazou nada, mas o dump, essa base de dados vazada está circulando por aí. E tem vários outros incidentes. Nós tivemos agora recente um programa do Fantástico mostrando como os criminosos tinham acesso à base de dados do CADSUS, né? E então há vários incidentes de vazamento de dados no Brasil. O problema é que isso não vem à tona, ou quando vem à tona, a empresa ou os envolvidos negam de pé junto, dizendo que não ocorreu nada, né? Isso quando não envolvem ameaças e outras coisas mais, né? Que a gente já viu por aí. O Assolini também, nessa reportagem do Fantástico, é importante citar, eles citaram uma outra reportagem do Tecmundo, e nessa reportagem do Tecmundo, o Assolini foi entrevistado, né, Assolini? Eles conversaram contigo lá, citaram teu nome na reportagem. Foi sim. Eles falaram que... e o resultado de tantos vazamentos de dados, senhores, é que isso alimenta o cybercrime, né? Claro, claro. Se um criminoso tem lá seus dados pessoais, ele pode, por exemplo, obter um cartão de crédito seu ou pedir um cartão de crédito no seu nome, fazer o que a gente chama de roubo de identidade, usar os seus dados para abrir uma empresa, para fazer fraude com os seus dados, né? E essa reportagem no Fantástico mostrou isso, que tantos dados pessoais aí disponíveis, os criminosos conseguiam extraviar cartões solicitados pela vítima via correio e eles ativavam o cartão usando esses dados pessoais. Então, eu estava lendo alguns analistas, né, que eles acreditam que para o próximo ano isso vai ter um grande impacto no e-commerce, porque os casos de fraude vão aumentar muito, porque você tem tantos dados pessoais expostos que os fraudadores vão usar esses dados aí para cometer crime, né, para fazer compras ilegais no seu nome. E eu sou da opinião de que é muito importante que você monitore o que é feito com o seu CPF. Algumas empresas no Brasil oferecem esse tipo de serviço, porque se você tem seus dados pessoais expostos, você pode ser vítima de um ataque desse, né? Por outro lado, né, Fábio, isso o Senado americano tem sabido trazer com bastante propriedade, o que eu não vejo acontecendo aqui no Brasil, né? Esse caso da Equifax, e de forma idêntica nós temos aqui, empresas como a Equifax, elas coletam informações das pessoas sem a sua anuência, certo? Sim. E esses dados é o que ela vende para os seus clientes, que não somos nós, tá? E aí a Equifax vaza esses dados por incompetência, por não ser capaz de manter a segurança da sua estrutura, manter a sua estrutura atualizada e tal. E isso não são palavras minhas, né? São dos próprios senadores americanos. Tem lá audiência para quem quiser assistir no YouTube aí do CEO da Equifax, ex-CEO da Equifax, né? Sendo entrevistado sobre isso. E eles colocam de uma maneira muito clara que a Equifax está se beneficiando desse vazamento porque ela está passando a vender justamente esse serviço de proteção, de monitoramento de crédito e tal. E na real, isso é uma grande sacanagem, porque se tu pensar... Eu não autorizei ninguém a criar um perfil, a juntar meus dados ou coisa parecida. Eu não sou o cliente do Equifax da vida ou equivalente aqui no Brasil, né? Exato. E daqui a pouco, exato, eu preciso de um serviço de monitoramento de crédito porque essas empresas estão vazando meus dados. Exato. Tem um outro detalhe aí, Vinícius. Mais pro fim lá a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos, mas eu me lembrei disso agora que não estava na pauta. Que a gente tem uma movimentação aqui muito forte no Brasil de alterar a lei do cadastro positivo, porque hoje, para você entrar no cadastro positivo, você precisa autorizar, ou seja, opt-in, né? Uhum. Eles querem alterar a lei para fazer que seja opt-out, ou seja, todo mundo estaria no cadastro positivo e aí você teria que pedir para sair do cadastro positivo, entendeu? Essa lei do cadastro positivo, ela é bem... A gente debateu aqui em alguns momentos, num dos episódios, e agora parece que vai ficar pior para os usuários, porque vai facilitar mais ainda, pelo menos aqui no Brasil, a atividade dessas empresas. Então, esse é um aspecto jurídico do problema aí que a gente não pode ignorar também. Assolini, e os ataques fora da caixa? Pois é, esse ano muitos ataques diferentes aí, que surpreendeu muita gente. Eu acredito que os mais interessantes, nós comentamos lá no começo o caso do NotPetya, né, que usou um software contábil para se disseminar, o caso do Midox, mas nós tivemos ataques semelhantes no mundo, né? Um deles, que foi bastante interessante, foi o Shadowpad. Tratava-se de um software usado em ambientes corporativos da empresa NetSarang. Essa empresa faz softwares de acesso remoto, softwares de administração de um ambiente corporativo, né? Essa empresa foi invadida e versões com backdoor dos softwares da empresa foram distribuídas por updates, né? O mesmo ocorreu com o CCleaner, que é um aplicativo muito famoso para limpar aí arquivos temporários do Windows, né? Uma ferramenta bastante popular. A estrutura da empresa foi invadida e uma versão com backdoor foi distribuída para todo mundo via update. Foram mais de 2 milhões de instalações dessa versão com backdoor. Caramba! Nós sabemos que esses casos aí onde você tem um software legítimo, que você acredita, que você confia e que é backdoorizado, é adicionado lá um backdoor e isso é disseminado por update, né? Tem um nome, dá-se o nome de ataque ao supply chain, que é a cadeia de fornecedores, né? São empresas que você confia, você instala o software delas e o software vem com backdoor que vai permitir o acesso de um terceiro, né, à sua infraestrutura. O caso do CCleaner foi mais emblemático porque o alvo não era exatamente usuários domésticos, mas sim grandes empresas, né? Microsoft, Google, Samsung, que imagine lá um funcionário instala um software desse na infra deles e vai permitir um acesso de um terceiro. Então isso é bastante complicado, né? Nós também tivemos algumas coisas envolvendo Office, Keyloggers, né? Sim, tivemos dois incidentes esse ano de Keyloggers instalados. Teclados, né? Um caso foi um fabricante de teclados chinês e o outro descobriu-se em um driver da HP funções lá de keylog, né? Isso ficou lá no código, imagina, né? Você confia no hardware, confia no fabricante e ele tem uma surpresa dessas, né? Outro ataque interessante esse ano foi a exploração de um recurso do Office chamado DDE. Nós sabemos que arquivos do Office maliciosos com macros, né, são bastante usados em ataques corporativos para instalar todo tipo de malware, né? E esse DDE tem sido usado ativamente para disseminar, para instalar o malware usando um arquivo do Office malicioso, né? Pode ser qualquer arquivo do Excel, do Word, do PowerPoint, e é um recurso legítimo do Office, né? Eles descobriram lá que uma determinada função que existe no Office de chamar um dado existente em outro arquivo poderia ser abusada para acessar um arquivo remoto da internet e executá-lo. Então isso está sendo amplamente e ativamente explorado em ataques e para isso você não precisa ter macro nenhuma. Ou não é necessário utilizar macro, né, nesse ataque. E eu acho que isso foi bastante interessante, afetou muita gente, né? Sem dúvida. A gente também teve a questão da burla em autenticações biométricas, uma no iPhone X ou iPhone X, e eu confesso que eu não sei porque que eles fizeram, só colocaram esse tipo de autenticação no iPhone, fiquei com uma certa dúvida, mas enfim, Uhum. Sim, o Face ID no iPhone X. É. Foi burlado aí usando máscaras, né? Vejam só. É, mas não foi o único, né? O Samsung Galaxy S8 também teve a sua autenticação biométrica burlada, né? É impressionante que os fabricantes insistem em usar autenticações biométricas quando todos nós sabemos que elas podem ser burladas há anos, né? Os fabricantes insistem em usar autenticação biométrica nos seus dispositivos aí. Eu mesmo tive conta em um banco em que era necessária a autenticação biométrica da palma da mão na hora de usar o caixa eletrônico. E essa autenticação nunca era correta, sempre dava erros. Tinha lá 5 tentativas, sempre dava erro. Eu falei, impossível que ele não consegue ler a minha mão, né? E essas autenticações podem ser burladas. E o problema da biometria é que uma senha você consegue trocar, mas você não consegue... trocar a sua cara ou então o seu dedo na hora de autenticar, né? Eu me lembro daquele filme, acho que era o Seven, que o criminoso ele tirava a ponta dos dedos, raspava a ponta dos dedos para não deixar digitais. Então, será que vai ser esse o futuro das pessoas? Eu prefiro o Gataca. Que o cara comprava uma nova retina pra ele lá, pra... Sim. Pessoal, e a Soline, teve um ataque do Google Docs aí logo em janeiro, e acho que foi muito inteligente, muita gente caiu nisso, né, Soline? Sim, é verdade. Esse ataque explorou a autenticação, o ALF. Eu não sei qual a pronúncia correta, mas... Acho que é isso aí. Eu acho que é um recurso muito interessante porque você dá permissões de acesso ao seu perfil a um determinado aplicativo web, né? E não importa, você pode mudar a sua senha, esse acesso é permanente, né? Isso é usado por muitas empresas hoje. E um atacante se deu conta, ele viu uma oportunidade nisso, ele criou lá um acesso OAuth e disseminou isso como um worm para os usuários via e-mail. Um e-mail mascarado lá como sendo uma notificação do Google Drive, e ao ver o link era legítimo, realmente levava para o Google Drive, mas o link solicitava permissão de acesso ao seu perfil desse aplicativo ALF. E uma vez dado esse acesso, ele usava o seu perfil para mandar mensagem para todo mundo. Isso se disseminou como um worm, né? Logo em janeiro. Isso forçou o Google a mudar esse tipo de autenticação lá na plataforma. Esse foi bem inteligente. A internet das coisas também foi bastante explorada esse ano, Assoline. Sim, tivemos vários worms aí explorando, infectando câmeras, né? Tivemos o BrickBot, o Hajime, o Mirai continua ativo, né? E esse ano foi bacana porque no Segurança Legal nós tivemos vários episódios aí falando sobre IoT, né? Internet das coisas. A gente falou sobre a questão dos brinquedos e também sobre a exposição de crianças no 118, 119 e 120. Foram um trio de episódios aí que até fizeram bastante sucesso, inclusive o pessoal lá do Instituto Alana, né, Vinícius? Sim, exatamente. Eles mandaram uma mensagem pra gente aqui dizendo que foi a melhor explicação sobre esses problemas envolvendo a questão dos brinquedos que eles encontraram. Então, pra gente ficou bastante feliz, porque o Instituto Alana é hoje no Brasil uma referência, a questão da proteção de crianças, enfim. E isso foi bastante interessante. Teve o caso Baleia Azul, Assolino, que teve uma histeria também logo no início lá, mas depois a coisa acabou morrendo, né? É verdade, teve até projeto de lei que tentaram aprovar, né? Falamos sobre Baleia Azul no 124. E também tivemos episódios sobre pedofilia infantil, sobre pornografia, isso. Né? Acho que esse foi foram episódios interessantes aí que ajudam os nossos ouvintes a entender essa problemática. Quer falar alguma coisa, Vinícius? Sim, essa questão do Baleia Azul para mim tem um significado especial, ou seja, porque tem duas coisas importantes aí, né, Guilherme? Um que é uma coisa que era um boato e que foi tornado realidade pelo compartilhamento inconsequente da notícia no Facebook, ou seja, aquela velha história das pessoas não verificarem a fonte, não se certificarem de que a coisa é realmente verdadeira antes de começar a espalhar. E aí algo que era um boato, na sua origem era um boato, se torna algo real, ou seja, começa de fato a acontecer. E esse assunto me é me é bastante caro por causa do meu envolvimento com o CVV, que a gente até comentou naquele momento do Centro de Valorização da Vida, que tem um 88 que a gente divulgou aqui e tal. E eu sou voluntário do CVV, assim como outros mais de 2.500 pessoas. E esse episódio do Baleia Azul começou a gerar, inclusive, uma discussão. A gente teve que ir em rádio falar sobre assunto e discutir isso em escolas e tudo mais por causa, sabe, de pessoas que continuam fazendo isso, pessoas continuam fazendo isso no Face, que é passar adiante notícias que elas não verificaram, que elas não têm um mínimo de segurança de que é verdade, entende? Então, eu aconselharia, eu não vou dizer quais são, eu tenho todas elas na cabeça, fique tranquilo se alguém quiser criticar, mas eu recomendaria aplicar as três peneiras de Sócrates antes de passar adiante alguma coisa no Face também. Sim. Dá uma pesquisada para ver quais são. Dá uma pesquisada, procurem as três peneiras de Sócrates. Os três crivos também eles chamam. Os três crivos, né? Os três peneiras. A Soline, segurança da informação e política é um assunto que cada vez está ficando mais... os dois estão ficando cada vez mais juntos, né? E a gente viu, principalmente depois da eleição do Trump, nos Estados Unidos, sobretudo, essas relações às vezes um pouco estranhas, né? É verdade. Esse ano o governo americano acusou publicamente hackers russos de influenciar o resultado das eleições americanas, né? Que acabaram elegendo Donald Trump. Várias investigações esse ano demonstraram que o Facebook e o Twitter foram ativamente abusados e usados por vários perfis falsos aí, visando influenciar as pessoas, né? E essas empresas de redes sociais colaboraram nessas investigações. Isso, claro, fez com que o relacionamento entre o governo americano e o governo russo piorou bastante e levou aí o governo americano a algumas ações drásticas, né? Aí eles anunciaram várias sanções ao governo da Rússia e o que também levou eles a banir o software da Kaspersky das redes federais. Isso foi amplamente comentado aí na imprensa esse ano, né? Vários artigos comentando esse vazamento. A Kaspersky, do seu lado, né, disse que as maiores acusações do governo americano era que o software da Kaspersky estava sendo usado para fazer espionagem para o governo russo. A Kaspersky negou isso veementemente. A resposta da empresa aconteceu com a disponibilização do código-fonte para análise e a empresa também divulgou iniciativas de transparência. Mas essa coisa segue, porque quando você tem política aí no meio, sempre tem fontes anônimas que falam e claro que esse assunto ainda vai continuar em 2018. Pessoal, e o que me parece aqui é que a resposta da Kaspersky ao disponibilizar o código-fonte para análise é uma resposta, né, bem interessante, né? Afinal de contas, está lá disponível para verificação. Então, mas a gente tem que reconhecer também que essas relações políticas às vezes não seguem muito a lógica, né? Você tem muitas acusações, muitas questões infundadas, muito fake news, aí, principalmente vindo do Trump, né? Que lida com política pelo Twitter, fake news, o pessoal fala, né? Fake news. Né? Tem até uns vídeos falando fake news. Mas esse tipo de acusação não é nova, né? A gente tem as próprias questões que o Fábio comentou antes da Intel, do problema que foi encontrado e tal, na arquitetura, que permitia um acesso remoto e outras coisas mais. Volta e meia tem gente que levanta isso como sendo... Olha, é um backdoor disfarçado de vulnerabilidade, sabe? A gente, inclusive comentou sobre isso há um tempo atrás, de que sim, que seria possível. Tu pode colocar uma vulnerabilidade, depois, propositalmente, né? Que é um backdoor. E depois, assim, bah, olha só uma vulnerabilidade. Aí vem a público, pega e corrige. A gente não sabe, a gente tem uma série de situações desse tipo que aconteceram ao longo desses últimos anos e fica realmente complicado, né? Então, tu ter o acesso à fonte é o jeito mais fácil de tu tirar essa dúvida. Mas veja, ontem mesmo li uma notícia, meio fake news, assim, dizendo que, e muita gente já falou isso, que o Google seria uma empresa, seria um braço do governo americano de espionagem, né? Porque teve lá, foi financiado pelo governo, enfim. Os americanos financiam tudo que é tipo de pesquisa, né? Aqui a gente tem uma cultura um pouco diferente, mas as grandes pesquisas são financiadas pelo governo e nem por isso isso significa que todas as empresas financiadas fazem parte da CIA ou alguma coisa do gênero, né? Assolini, e no Brasil, o que, que a gente teve de relevante aí em 2017? Vamos fazer, igual a gente faz lá no resumo de notícias, tem lá as rapidinhas, né? Vamos fazer um overview, uma rapidinhas aqui, de notícias interessantes relacionadas aí ao nosso país, né? E de incidentes interessantes ocorridos no Brasil, né? Primeiro, o WhatsApp. O WhatsApp se concretizou como uma plataforma de vetor de ataques, de disseminação de ataques. Esse ano nós tivemos vários ataques distribuídos nele, né? FGTS, 14º salário, bônus de companhias aéreas, né? Tudo isso aí foi disseminado via WhatsApp, que tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil. E também tivemos ataques massivos via SMS, ataques de phishing por SMS, né? Ainda em ataques massivos, nós tivemos ataques explorando o PowerShell do Windows, né? Arquivos LNK maliciosos, essa técnica chegou forte aqui no Brasil esse ano, e nós prevemos isso no episódio 115, que foi a nossa retrospectiva do ano passado. Né? Nós falamos que essa técnica fileless seria muito usada, e realmente isso aconteceu, né? Outra mudança interessante, a Febraban tem mudado o sistema de boletos por causa das fraudes, tem forçado aí as empresas a adotarem o boleto registrado. Essa mudança ainda está a caminho, né? Atualmente, boletos acima de R$2.000 devem ser registrados, e até o meados do próximo ano a Febraban deve completar a mudança, né? Assolini, só uma questãozinha aqui. Eu sei que é um especialista nesse tema, um dos nossos grandes especialistas aqui no Brasil sobre isso. Você acha que vai ajudar essa mudança? Ela é positiva? Poderia ter sido melhor? Guilherme, só deixa eu fazer uma correção, tá? Especialistas aqui no Brasil e no mundo, porque boleto só existe aqui. É verdade, só tem jabuticaba, né? É verdade. Olha, inicialmente sim, vai ajudar de tá? Mas o que vai acontecer é que a fraude ela vai continuar acontecendo de outras formas, tá? O fraudador ele vai conseguir burlar e vai conseguir ainda emitir boleto falso, mas a maior preocupação da Febraban é parar o vírus, né? Que altera o boleto, né? A fraude de boleto no Brasil ainda é grande, os números ainda são grandes, né? Mas a gente só vai ter certeza se essas mudanças realmente terão impacto quando a Febraban terminar o processo. Isso vai ser no ano que vem. Certo. Ainda falando de Brasil, né? Alguns rankings não muito bons que o Brasil aí aparece. O Google divulgou esse ano que o Brasil é o país mais atacado no mundo por keyloggers, aqueles programinhas que gravam tudo que você digita, né? A Kaspersky divulgou que o Brasil foi o país mais atacado por phishing no mundo, 24 milhões de ataques ocorridos no Brasil em 2017. E que o Brasil também foi o país mais atacado por trojão bancário em 2017. Isso foi a mesma coisa em 2016, né? Então, tivemos ainda. Continuamos, não melhoramos. Exato, não melhorou nesse quesito, né? Famílias de malware de caixa eletrônico apareceram aqui no Brasil, famílias 100% brasileiras, visando fazer o jackpotting do caixa eletrônico, né? Foi o caso do Prelex e do Ice Five. Já comentamos aí sobre vazamento de dados, várias lojas de e-commerce, né? E esses vazamentos de dados ocorrem apesar de nós ainda não termos uma lei específica para proteger dados pessoais. Falando em leis, pessoal, eu queria trazer aqui algumas, brevemente também, algumas questões mais jurídicas que ocorreram no ano, né? Algumas até a gente não tratou aqui, mas eu achei interessante trazer. A primeira é a evolução no Brasil da discussão sobre o WhatsApp, né? Nós temos ainda, talvez, algumas concepções erradas, principalmente sobre a questão da criptografia, sobre as possibilidades de abrir ou não a criptografia, ou melhor, de colocar portas dos fundos ou backdoors no WhatsApp, toda essa discussão proposta pelo Ministério Público. O STF deu um grande passo, ao meu ver, ao fazer uma audiência pública sobre as possibilidades de bloqueio e a própria abertura dessa, da criptografia do WhatsApp. E nessas, e a gente falou sobre isso lá no episódio 127, onde a gente trouxe o Diego Aranha, nosso já conhecido aqui do Segurança Legal, professor Diego Aranha, e o Paulo Renato, o Ibiden, do Instituto Beta para Internet e Democracia, ambos que participaram da audiência do STF e nos trouxeram algumas impressões, né, de como foi a discussão. Então eu até estava ouvindo essa semana esse episódio de novo para trazer aqui pro... E ficou bem bacana, ficou bem legal, foi uma conversa bem interessante aqui. A gente tratou também um pouco sobre o WhatsApp lá no 117, né, que a gente falou um pouco sobre essa, também essas questões. Ainda em leis, o nosso primeiro episódio de 2017, vocês devem se lembrar disso, foi o 116, naquela tentativa do nosso governo de bloquear a pornografia no Brasil. O assunto parece que morreu, mas a gente recomenda, quem não ouviu esse episódio, ouvir pra, até para ter, e o Vinícius levantou algumas discussões lá no nosso congresso, tem até um áudio, né, Vinícius? Tem um áudio. Para a gente ter uma ideia mais ou menos de como os nossos congressistas lidam com a questão da tecnologia, né? Assim, eu não estou dizendo que eles deveriam nos chamar, tá? Mas eles deveriam buscar, há outras pessoas além de nós, obviamente, é claro, né? Até melhor qualificadas para lhes assessorarem, né? Então que eles busquem uma assessoria e agora que eles coloquem nos desejos aí do... Sabe aquelas propostas de final de ano, aquelas promessas? Sim, ano que vem eu vou emagrecer, eu não vou comer mais não sei o quê, eu não vou mais brigar com ninguém, não vou mais roubar, uma coisa parecida. Coloca assim, junto e ano que vem eu vou buscar ser melhor assessorado na área de tecnologia antes de sair dizendo bobagem nas audiências e tudo mais. Acho que é uma boa... Deve até fazer uma simpatia, acho que até para conseguir alcançar. Mas a gente sabe, mas vamos lá, né, pessoal? A gente sabe que eles acabam usando isso para aumentar o vigilantismo. No final das contas, é isso que ocorre, né? Sim. É colocar esse tipo de proposta para aumentar o vigilantismo. Mas que ao menos se faça isso com classe, então, Guilherme. Não, eu prefiro que não se faça. Não, que não se faça, mas se vai fazer. Não se faça. Assim, vamos afundar com classe, não vamos fazer a coisa de qualquer jeito, né, cara? Vamos afundar com classe. Você que está dizendo isso aí. Exatamente, estou dizendo isso mesmo. Vamos afundar com classe, vamos embora. Ô, pessoal, a gente teve também no episódio 123. A discussão das novas possibilidades no nosso ordenamento de infiltração policial na internet. Uma lei, a Lei 13.441, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir essas infiltrações de policiais em grupos. Uhum. E a gente viu um pequeno jabuti aí nessa lei, porque essa lei era para permitir infiltração em investigação de crimes contra crianças, né? Aqueles crimes... Uhum. De pornografia infantil, enfim, todos lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que eles fizeram foi colocar o 154A junto dos dentro dessa lei que tratava sobre crimes contra crianças. E o artigo 154A, para quem não se lembra, do Código Penal, é o artigo da invasão de dispositivo informático. Então eles colocaram esse artiguinho meio solto lá, assim, para permitir infiltração também nesse tipo de crime. E parece, creio eu, que essa questão deveria ter sido melhor discutida, né? A gente chama dos jabutis, que é quando você coloca um assunto que não tem muito a ver com o tema geral da lei, mas coloca ele escondidinho lá no meio para que passe, e foi o que passou também. É. Tu não tá falando do jabuti, que é o prêmio de... Não, brasileiro, né? Jabuti, não. Episódio 123, vocês podem ver todos os detalhes sobre esse tema. Marco Civil, a gente viu o decreto regulamentador que era de 2016, eu achei que ele ia se consolidar o uso dele no ano de 2017, parece que ele foi meio que esquecido, assim, as decisões não comentaram muito, até no observatório lá do Marco Civil, o Omar Kaminski até traz algumas decisões, mas achei que foi meio tímido. O andamento do nosso projeto de lei de proteção de dados, 5276, nesse ano foi praticamente zero. Que né, o Solini sempre comenta nas notícias dele, quando teremos a nossa lei de proteção de dados, né? E esse é um tema bem, bem delicado, principalmente com esse congresso que a gente tem, eu temo por esse projeto, né? Mas nesse ano a gente teve pouco, né, nessa evolução, praticamente nada. A não ser algumas audiências públicas, o Danilo Doneda foi lá e tal, falou junto com outras pessoas, mas a coisa foi meio tímida. algumas decisões, pessoal, que eu acho que cabe comentar aqui. Uhum. Uma do STJ, o RESP 1.348.532, que considerou que as cláusulas genéricas de contratos de cartão de crédito, as cláusulas genéricas que permitem o compartilhamento de dados pessoais com outras empresas, elas são abusivas, ou seja, os bancos, olha, e as operadoras não podem colocar cláusulas que permitem esse compartilhamento descontrolado sem que o consumidor possa discordar desse compartilhamento. Então, eu acho, uhum, que em 2018 a gente vai ver essa decisão sendo usada como um paradigma, né, para essa festa que é o compartilhamento de dados pessoais no Brasil. Sim. O caso Oi, né, a gente falou lá no 132 do Super Scammers, da Oi permitindo que outros provedores compartilhassem dados, ou melhor, compartilhando dados com outros provedores, e aí o cara assinava o Velox e começava a receber ligações, você precisa assinar aqui este provedor da autenticação, quando não precisava. A Oi foi condenada em primeira instância a pagar 1 milhão e 500 mil de indenização, que é um valor bem alto. O que mais aqui? Ah, sim, vindo do STF, uma medida cautelar, suspensão de medida cautelar 1103, que o Ministério Público queria abrir os dados do censo, né, queria violar o anonimato dos dados do censo para descobrir algumas crianças que não teriam sido registradas em um estado. Num primeiro momento, o Judiciário autorizou isso e o STF vetou, porque esses dados são apenas para o censo, você não pode abrir para outras finalidades. Isso lembra, sim, muito uma decisão clássica do Tribunal Constitucional Alemão de 1983, que impõe um limite aí e inaugura a questão da proteção de dados. Falei demais aqui, pessoal, mas mas para 2018, já nos encaminhando para o encerramento, pessoal, o que vocês acham que a gente pode esperar para 2018? Senhores, olha, para o próximo ano nós podemos esperar muita coisa relacionada às eleições. Nós vamos ter eleições majoritárias para presidente, governadores, deputados, enfim, e podemos, uhum, esperar muita coisa relacionada a isso. Com certeza nós vamos ver muito spam, muita campanha online, muito bot, que inclusive, uhum, já há muitos bots ativos, uhum, em redes sociais, né? Vamos ver muito ataque de defacement, DDoS em sites e perfis de partidos e políticos, né? Uhum. Então, pelo fato de ser eleição, e a gente sempre tem aí posicionamentos bastante fortes aí nessas épocas aqui no Brasil, né? Nós vamos ver muita coisa relacionada a isso. E, claro, os eternos questionamentos sobre as vulnerabilidades da urna eletrônica. Agora, recentemente, nós tivemos o resultado dos testes realizados, onde dois peritos encontraram vulnerabilidades gravíssimas na urna, que, claro, o TSE vai corrigir. Mas esse tipo de questionamento sempre vai existir, né? Os dois, inclusive, já participaram aqui do Segurança Legal, que é o Herman, né, Vinícius? Qual foi teu colega no mestrado? O Paulo César Herman. Paulo César Herman e o Diego Aranha. Então vamos ver se a gente consegue trazê-los aqui no podcast no ano que vem para falar um pouco sobre os testes, enfim. Teve uma coisa que aconteceu também, ainda sobre eleições, pessoal, que o nosso ministro Kassab, ele sugeriu que o TSE estreite o vínculo com o CGI para tratar do problema. Uhum. E eu achei meio estranho, assim, porque não parece que é o papel do CGI fazer isso, né? Até algumas pessoas do CGI fizeram alguns comentários, enfim, parece que o Kassab não entendeu bem o que faz o CGI. Mas a minha preocupação não é nem essa, né? Mas a minha preocupação é maior, porque a gente tem a questão de fake news, né? A questão de bots, que o Assolini comentou. Mas o nosso legislativo, via de regra, acaba indo para um caminho de começar a cortar garantias e liberdades fundamentais. Então, para evitar fake news, para evitar bots, vamos começar a controlar o discurso na internet. Eu acho que esse é um risco, né? O remédio pode ser pior do que a doença, que se a gente não balancear bem a proteção também das garantias das pessoas, né? Porque de repente aí com a desculpa de evitar fake news, você impede as pessoas de fazerem manifestações legítimas, né? Sim. Então, concordo com a Soline aí, 2018 vai ser assim uma coisa meio nova pra gente lidar com tantos problemas assim, né? Tem também a questão de combate à corrupção, né, Soline? Sim, a Lava Jato está em todas as notícias aí, né? E nós vemos aí diversas iniciativas de combate à corrupção. Nós até comentamos no episódio 129 sobre o Serenata do Amor, Serenata de Amor, um projeto bem bacana, né? E aí eu acredito que no ano que vem a gente vai começar a se questionar até que ponto a adoção da criptografia vai começar a dificultar essas investigações de corrupção, né? Ou até que ponto as nossas autoridades vão querer aí banir criptografia ou barrar pra criptografia para ajudar nas investigações. Isso pode ser um tema comum ano que vem, né? É verdade. Você previu também aí, Fábio, alguma coisa sobre fintechs e aplicativos móveis, né? Foi sim, mais voltado aí para a parte financeira, nós vemos que as fintechs estão crescendo muito, estão se popularizando, serviços totalmente digitais de conta, cartão de crédito, pagamentos, né, financiamentos, seguros, né, essas empresas estão crescendo muito em popularidade e nós acreditamos que para 2018 essas empresas vão ser alvo aí dos os próximos grandes alvos do cybercrime brasileiro, né? Especialmente aí em plataformas móveis. Vinícius? Bom, não tenho muito como discordar do Fábio com relação à questão de ano de eleição, né? Ano de eleição, assunto é urna eletrônica. Sim. Mas me parece que o TSE está finalmente tomando o rumo certo, né, com relação a essa questão da segurança da urna. Tá? Então, o fato da gente ter aí o Diego Aranha, o Herman e outras pessoas mexendo e descobrindo coisas graves que vão ser corrigidas. Ou seja, não há por que um alarde tão grande. Ah, descobriu um problema grave. Ok, descobriu num teste, vamos corrigir. Né? Acho que esse é o processo correto. Infelizmente, não foi feito assim desde o início. Sim. Né? E aí que gera a parte grave do problema, que é ser, poxa, como é que estava antes esse negócio? Então levanta algumas coisas nesse sentido. Agora, eu creio que melhor começar logo com talvez algum impacto quando a gente olha para trás do que deixar esse negócio como vinha sendo feito e a gente ter problema ainda por acontecer, tá? Então, me parece que o TSE está tomando o rumo certo agora, finalmente desistiram de só ficar batendo na tecla de que a urna é segura e era isso, 100% seguro, tá? Então, isso eu acho interessante. As questões dos perfis também, concordo com o que o Fábio disse, não vou me repetir nesse sentido. Acho que ano que vem o Bacen aí está sinalizando que vai vir com normas mais fortes aí com relação à segurança para essa área financeira, né? Sim. Então a gente vai ter algumas novidades nesse sentido. Eu creio que... Quero acreditar que vai ficar cada vez mais evidente a questão do teatro da segurança, ou seja, o que é que de fato é segurança da informação e o que é só teatro, o que é só título, o que é só palavreado bonito e de moda e o que de fato realmente faz com que as empresas, as organizações fiquem seguras, tá? Então, eu tenho a esperança de que nesse ano aí de 2018 a gente vai ter com o aumento desses ataques cibernéticos, que acontece a cada ano, isso nem mais uma previsão, é quase lei de Moore sendo aplicada essa questão dos ataques. Isso eu acho que vai cada vez mais expor aquelas empresas, aquelas entidades que dizem ter uma segurança 100% ou cujos processos de segurança não passam de maquiagem para dizer que estão seguros, entende? Ou você tem segurança de fato, ou você vai ter problema e vai vir um outro WannaCry e você vai perder dados por não ter backup, por não ter patch, por não ter uma série de coisas, né? E aí, com isso, a segurança, acho que o boom da segurança que a gente fala que vai acontecer desde 2002, quem sabe ele esteja para vir. Quem sabe? Tá, isso não ficar para 2019. Então, seria basicamente isso que eu acrescentaria, além das coisas que o Fábio colocou, seria a minha contribuição aí para o momento previsões do ano 2018. Sim. Eu teria também algumas questõezinhas aqui. Uma não é nenhuma previsão, é uma certeza, que é a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, o GDPR, lá, que vai ocorrer no dia 25 de maio de 2018... não atinge só a União Europeia, mas também outros países que armazenam dados, né, de cidadãos europeus e uma série de outras coisas que vão se refletir no mundo inteiro, inclusive a previsão expressa do direito ao esquecimento ou direito ao apagamento de dados, que, ao meu ver, é um avanço bem importante. Andamento do nosso projeto de lei, já falei antes ali, o 5276, eu temo que este congresso, e esse é mais um temor do que uma previsão, mais um medo, mas eu temo que esse congresso desfigure o projeto, né, o anteprojeto que foi para lá, que me parecia muito, muito interessante. Eu mesmo pude colaborar lá numa reunião técnica no Ministério da Justiça com algumas questões, mas eu temo que haja uma desfiguração, principalmente para o lobby, coisas do gênero. Nós vamos ver ataques à neutralidade de rede, que já começaram nesse ano, né, no finalzinho do ano, né, Soline? Sim. Os Estados Unidos lá já começaram, por meio do governo Trump, já estão começando a querer acabar com a neutralidade por lá, com regras da FTC. E também eu sinto dizer, eu espero estar errado, mas eu acho que a gente vai perder essa guerra aqui no Brasil. Eu acho que vão, de fato, acabar. Já estão acabando, na verdade, né? Só essa coisa do zero rating, de bancos, Mercado Livre, redes sociais passarem a permitir o zero rating, né? Que é o acesso fora de franquia, coisas do gênero. Eu acho que isso é o primeiro passo para, infelizmente, a gente perder a guerra, né, e acabarem com a neutralidade de rede de alguma forma. Eu prevejo também uma guerra ao Uber, no sentido, já está acontecendo, o Uber vai ter que começar a se adaptar, essa coisa de eles fazerem o que bem entenderem, mesmo a despeito dos ordenamentos dos países, já começa a ver algumas movimentações ao redor do mundo. Em Portugal agora teve uma decisão bem importante de proibir o Uber por lá. E por fim, nessa linha, pessoal, e eu me dei conta disso, que é uma coisa que já vinha acontecendo, que é novos aplicativos de intermediação de trabalho e de serviços. A uberização do trabalho, eu acho que é algo que a gente não vai ter como evitar, né? Eu acho que tem talvez aspectos positivos, mas eu acho que também tem muitos aspectos negativos aí sobre a questão da qualidade do trabalho das pessoas. Eu recebi no Facebook dia desses um aplicativo, uma propaganda de um aplicativo que era tipo um Uber para diaristas. Você faria Olha lá o um contato e aí a diarista iria na sua casa lá fazer os serviços de casa. No entanto, sem vínculo nem com o contratante e nem com a empresa que intermedia, um Uber mesmo, né? Então a gente vai ver esses debates aí, essas seriam as minhas previsões, pessoal. Então eu deixo aí para vocês fazerem as suas considerações finais e dizerem aí, mandarem um tchau pro ano de 2017. Pois é, eu agradeço aos ouvintes que nos acompanharam até agora. Isso foi o que nós vimos em 2017, que eu acredito que é relevante. Como sempre, muitas notícias, muitas coisas, né? E agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui, né? Todo este ano. Esse ano nós começamos a nossa campanha de financiamento coletivo. Vimos aí que entraram na campanha, que estão apoiando oficialmente o Segurança Legal, e isso para nós é bastante satisfatório. Legal. Vinícius? Eu de mesma forma agradeço a todos que nos acompanharam, aos que começaram a ouvir o Segurança Legal este ano, né, que entraram no barco este ano, e aqueles que nos acompanham desde 2012, que a gente começou a gravar, né? E realmente frisar isso que o Fábio colocou. A gente começou a nossa campanha de financiamento coletivo para tentar dar uma outra linha para o Segurança Legal, né? Ou seja, deixar de ser apenas um projeto quase como um hobby nosso e se tornar algo que a gente possa se dedicar um pouco mais. Iniciamos este ano, agradecemos, mas muitíssimo, assim, de coração, como a gente pode dizer, a todas as pessoas que nos acompanham lá, nos apoiam através do apoie.se. Apoie-se. E vamos ver se agora em 2018... O Guilherme participa mais do grupo, a gente tem um grupo VIP, né, do pessoal que nos apoia. E eu tenho como projeto aí estar mais presente no grupo agora em 2018. Que legal. Vamos ver se eu consigo me fazer mais presente nas discussões. Porque assim, vocês acreditem, caros apoiadores, tá? Eu tenho atividades manhã, tarde e noite e final de semana e eu tenho inclusive estar mais presente em casa, né, com o filho, com a esposa, com todo mundo, porque, não é uma questão, né, Guilherme, a gente não tem essa questão de, é óbvio que a gente quer ganhar dinheiro para poder tocar as nossas vidas, mas a maior parte das minhas atividades não envolve ganho financeiro, então, dessas atividades extras aí que eu tenho. Mas, e eu quero ver então se eu consigo dar uma, corresponder melhor às expectativas dos nossos ouvintes, colaboradores, participando mais aí do nosso grupo VIP do Segurança Legal. Ah, eu endosso as palavras de vocês. É, a gente tem a sorte de ter ouvintes muito legais aí, uma gente muito bacana nos acompanhando, que nos ajuda, enfim. Então também agradeço. Esse vai ser o penúltimo episódio do ano, então vai ser publicado agora no dia 15, depois teremos a outra publicação no dia 29, que daí vai ser o último, com um convidado especial, um episódio especial de final de ano. E teremos o Natal no meio, né? Eu sei que o Natal é uma data muito importante para todos aqueles que são cristãos, então um Feliz Natal para todos. Para aqueles que não são cristãos, a gente sabe também que o Natal é importante, porque você se reúne com as famílias, né? Fica junto com as pessoas que você gosta, ou de repente só aproveita um feriado para aqueles realmente que não gostam de Natal, né? Tem pessoas que não gostam, mas ainda assim é uma data bastante relevante, dá uma certa preparação para o fechamento de final de ano. Então eu encerro com um abraço, mandando um abraço para todos, e até agora nos encontramos no último episódio de ano, no episódio 141 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Até lá, pessoal.